Eles nos deram fuzil, cemitério São Luís. Os pretos sucumbiam, construíram esse país. Faltou educação pra nós falar, mas deu força pra criar. O homem bomba vai queimar. A imprensa é uma empresa que decide, são os empresários. Quem é o novo presidente? Quem aumenta os salários? A imprensa é uma empresa e por trás a propaganda. E a polícia e o político faz acordo e demanda. O cartel dos banqueiros tem lá suas falcatruas. O povo acha que decide quando sai às ruas. O dinheiro é a sinfonia que rege o capital. Exclusão social que exclui o serviçal. Será utopia nesta falsa realidade. O escravizado servindo o patriarca. Preso a cidade, nação há séculos sendo manipulada. Brasil europeu, norte-americanizada. Acordos comerciais controlando a pobreza. Assim expande a nobreza e regula a riqueza. Se zombar do terrorista é martírio pra realeza. Homem bomba contra seu delírio de grandeza. Eles nos deram fuzil, cemitério São Luís. Os pretos sucumbiam, construíram esse país. Faltou educação pra nós falar, mas deu força pra criar. O homem bomba vai queimar. Porque nós tá de fuzil, vindo do São Luís. Os pretos não sucumbiam, vamos tomar o país. Com educação nós vai chegar. Nossa força pra criar, o homem bomba vai queimar. Na moral, me diz quem é que tem certeza de onde vem, pra onde vai. Origem da natureza, clareza na informação. Recepção com a verdade, toda essa ilusão. Confunde com a realidade, sociedade se engana com diferentes opiniões. Quem manipula a mentira nos cofres guardam milhões. Ladrões, não, eu chamo de oportunismo. A fé perde o sentido ao lado do capitalismo. O obscurantismo humano traz dano universal. Ficção com uma intenção influencia o mundo real. Fato verídico, estado crítico. Causador desta baderna é chamado de político no púlpito. Louvado seja sua grana. Hipocrisia, profecia profana. Ganância e ego, vende sua alma com frieza. O homem bomba contra o delírio de grandeza. Eles nos deram fuzil, cemitério São Luís. Os pretos sucumbiam, construíram esse país. Faltou educação pra nós falar, mas deu força pra criar. O homem bomba vai queimar. Porque nós tá de fuzil, vindo do São Luís. Os pretos não sucumbiam, vamos tomar o país. Com educação nós vai chegar. Nossa força pra criar, o homem bomba vai queimar.